trabalho muito, mano, eu trabalho muito. Meu trabalho aqui aumenta cada minuto. É por isso que luto, é por isso que luto. E já que eu tô morrendo um pouco a cada segundo, mano, eu trabalho muito, é por isso que luto. De dois homens com Jake. Eu sou faminto, por isso que devoro everybody que nem cupcake. A carreira de todos eles é o brinde no meu snowflakes. Eu janto na mesa do chefe, o lugar de vocês é no coffee break. Tempo é dinheiro, tempo do lanche tu perde não ganha. Tempo para poder virar o motivo de toda avalanche que tiver naquela montanha. Olha como o destino é engraçado, eu aposto que você estranha. Quando eu tô no topo do prédio levando a garota comigo que nem o Homem-Aranha. Spider, tá bom, admito que não tive dó. Tenho ficado muito tempo naquele estúdio fazendo tudo só. Concorrência fala, tá vegetando que nem vovó. Falam que são os deuses do rap, mas eu tô matando por um tipo God of War. Com munição me equipo, meu arsenal tá imenso. Acho que precisa de uma limpo, yeah. Tô que compra briga, só compra o Nike, não faz o meu tipo. Enquanto tua namorada só compra camisa se tiver meu logotipo. Mano, trabalho muito, é por isso que luto.